898. Confirma a posição da próxima ponte, espera. Pronto. Ciente. Assim já é a ponte, espera, linha de colo no 0, vento no 2, 0 grau, 059. Manage zero clear, final SX ray approach, runway 10, comm steps, localizer. Roger, clear the ILS X ray approach to runway 10, we'll call established on the localizer for American 992. Bom dia, Azul Alfa, Yank Golf. Prossiga. Bom dia, senhor Alfa, Yank Golf, dando pátio 3. Solicita reboque para o Finger de número 3. Pátio 3, Finger de número 3, ciente, reporta para ingresso no pátio 1. Afirmativo, reportada para ingresso no pátio 1, obrigado. Decoloso no meio, controle 1 no 9, decimal 35. Bom dia, bom serviço. Obrigado, você também. Bom dia, Web5898. Bom dia, Web5898, contato radar na decolagem, tudo mantendo 340, pode 2000, direto Leda. Confirmando da livre Leda direto? Afirmo. Subindo ao 340, sobre o radar. É. Leda 5898 da WebJet. Ok, direto Leda, obrigado. É, Mark Manor, you're established on the ILS for runway 10. Complete your approach, call now tower 118.60, power to 90. Complete the approach, 118.60, power to 90. Good day. Okay. 5993, livre de extra, separa 2000, cruz estabilizada no localizador da 11. Clear to land at 10, American 982. Para o 5898, está autorizado direto para o 34, positivo? Afirmo, 340, direto Leda, Web 5898. 98. 5, identificação de separar 2 mil pés, a partir de agora 1013, chegada bom. Autorizado, reporta ao término. Estabilizado no localizador com a pista vista, o Rio 5973. Rio 5973 completa a aproximação, chama a torre, 118.62. 118.6, Web 5898, chame Recife 1251, na alterna 13325. É. Rio 5973 está estabilizado no localizador com a pista vista. Sim, Rio 5973, Bom dia. Rio 5973, pouso autorizado na 110, vento 120 graus 039. 2003, Rio, livre pouso. Pronto 04, bom dia, essa identificação de separa 3 mil pés, altímetro 1013, chegada a bom. 973, Solos 2000, libera a direita na minha escuta, Alfa Kilo, Pátio 3. Confia essa notificação que para 4 mil pés, os últimos 5.003 de chegada bom. Autorizado, com fim 360, apertulo 16, decola da 10, primeira curva direita, na Daela e da Bridge, controle 1 no 935, transpondo 5522. Tá correto, vamos posicionar. Localizador teu campo azul, tá bom, nada. O 804 pode passar, pegou a parte 40. Bruno 995, complete a aproximação, chame torre em 1862. Terceiro para 3000, gol 804. O 804, livre LS, você para 2000 com 1003, informe estabilizado no localizador. 2000, remoto estabilizado, X-Ray, gol 104. Está livre da restrição em pelo. Obrigado. Voo 907, você para 2000 com 1003. 715. Bom dia, unificação, desse mantém a 3 mil pés, altímetro 1003, a chegada bom. Voo no 995, Solos 40, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 08. Libera direita na sua escuta, Alfa Juliette 08, no voo 995. Quatro, complete a aproximação, chame tu em 1 no 862. Muito bem. Oi, Salvador, bom dia, com 804, final da 10, baixar trabalho. Salvador, com 804. 804, copiou, tem voo autorizado no 110, vento 120 graus, 069. Vire contra 10, com 804. Bom dia, 3171, tomação hotel na remota para Copa Guarulhos 380.